Japão, meu Mike Sierra Golf, desça para 2.000 pés, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Rota 1733, esse é para New Jones 050 para chegada Mali. Salvador, é o Olimpo 03. Prossiga. Está próximo ao cruzamento da reta de decolagem, a 6 milhas. Autoriza o cruzamento? Chama a torre 1 no 9 decimal meio, Olimpo 03. 03, chama agora a torre 286. Torre Salvador, bom dia, é o Olimpo 03. Desça para 1.000 pés, por gentileza. A intenção é seguro e tráfego para pouso? Afirmativo. Se autorizado, ingresso da presente na perna do vento para pouso final. Afirmativo. Mantém a altitude de 1.000 pés, reporte através norte da perna do vento, já avisou ao COMP3. Olympus 03, reportará através norte da torre. Controle Salvador, Codianice, bom dia. 2230 da passarela. Passaria 2230, sua identificação, sua autorizada chegada Amã. Receba nível de 050. 3050-2230. Autoriza Duna para 2230? Mantendo o perfil, passei 2230. Mantém 2230. Força aérea 2733, curva à direita, vou na proa 045 para final ILS. Confirme. seu local? Confirmando, foi o Pegasus 14, chamou? Gente, só para informação, a transmissão está meio baixa, confirmando, você já vai 1.000 pés no corredor forte? Gente, então saiu o plano para cópia. E para final, contém embaixo checado, pouso final, Olimpo 03. Trascova Estátua em livre pouso, pista 10, vento 140 graus, com 14 nós, Olimpo 03. 03. Desce na torre, 18, desce ao meia. Completa com a torre, 18, meia graus. Torre em Salvador, meu cordial, bom dia, Papa Romeu, Mike Serra Golf, fui, LF, pré-baixar travado. Muito bom dia, Mike Serra Golf, reporte passando do externo, altímetro 10, 19. Vai botar no externo com 1.019. Atenção na conta final, cancelar e prosseguir para 17. Senta então, reporte para o cancelamento, a modificação do plano para visual, o Max é Golf. Golf. Peso, ajuste 10, 19. Ativo 0160, aciona, chama a torre 1862 para acionamento. E táxi, decolagem. Mike, Pegasus 141. 3191 está com 196 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Guarulhos para o táxi. 3191, táxi, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, metro 0019. Parte Índia Alfa, ponto de espera da torre. 86, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Para o posto de acionamento, vou no 777, posição 5. No 77705, após a passagem da Airbus da torre retaguarda, puxa, aciona, chama táxi. Após a passagem retaguarda, inicia o 777. Puxa, acionamento da 389503. 389503, após a passagem da Airbus da torre retaguarda, puxa, aciona, chama táxi. Após a Airbus, inicia da 389503. Está 3 vezes no meia. É, fazendo backtrack afirmativo. Está livre então? O F03. Reporte pista livre. E faz um backtrack e livra no hotel e reportar na pista livre, o Olimpo 03. Voador, está 3 vezes no meia. Forte. Curva direita pro 100. Direita 100, Lima, Papa Lima. Durante já acordou forte e logo ali no litoral. Sétimo, Lima, Papa Lima. Olho Salvador, está 3 vezes no meia. Está 3 vezes no meia, sua identificação está autorizada a chegada a mar e desça para o nível de voo 060. Desce, descendo para o 060. Da 3 vezes no meia, perdeu o contato com o centro. Suficiente com a 3 vezes no meia. Yeah. Mente o TAN 3191, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém não no 0, 3191. Tá na base, pré-baixar travado, Max Serra Golf, 17. Afirmativo, livre pouso, pista 17, o vento no 20 graus, com 3 nós, Max Serra Golf. 120 com 13, Golf. O Bravo Whisky. Pega o Zuno 4, pátio do Gré, reporte quando pronto para o táxi, informando para o PB. Puxa, pega a travamento, portão 9. Max Serra Golf, pôs o pouso, bata, confirmando. Afirma. Sente. Segue usando 4, táxi inicialmente até a Taxi Oscar, o altímetro 019, reporte na Taxi Oscar. 3 ainda a pista livre, estaciona na frequência livre, até a próxima. Autorizado no 09, chama a táxi. Autorizado, chama a táxi. Controle Salvador, o boa tarde, o Trip 5220, informa que perdeu contato com Recife, solicita a descida, senhor. Trip 5220, essa notificação, voa na PRO de Amã para a chegada Amã, com 250 nós e desça para o nível 070. 070, PRO de Amã, 5220. Mano, Guatemi, vai com a PRO da Enrimar, o Tango de Abrava. Tango de Abrava agora com a torre 118, desceu ao 6. 6. Zona pressão 7, ok? Zona. Okay. Tan 3191 não tem livre decolagem, pressão 0, vento 120 graus, como 2 nós. Tango de Abrava, a intenção é rimar? Rimar agora na, através do Serra Ferrocio. Gente, dá presente e reporta na final para pouso da Enrimar, altímetro 1019. O vento para tomar como base em Salvador é 130 graus com 14 nós. Paciente, Tango de Abrava. Para o curso localizador com voo direita para o 075. Está autorizado sinal LS, ponto estabilizado. 075 à direita, posto aéreo 2733, autorizado sinal LS, ponto aéreo estabilizado. Passei 2230, reduza para 1709. 170, 2230. Gente, comprou Nordeste? Da presente, comprou Nordeste, está livre, o vento no 20 graus, quando 3 nós, o Pegasus 14. 113. Então, 3191, ao 04 decola, chama o controle, 120, décima 8. 08, obrigado. Lugar 63, cotejamento correto, chama para o SPEC acionamento. Para o táxi seguro, 777, tem 157 a bordo, alterna com fins 2,46 para o táxi. Qual a autonomia? 2,46. Sim, de Golo 777, vai prosseguir táxi seguindo a aeroporto da TEC, puxando o portão 03. Quando no ponto de espera da 10 torre, 1-1-8-6-2, ativamente 1-0-9. Gente, encheu o táxi após a movimentação da aeronave da TAM, Golo 1777, ponto de espera 1286. Da 3895 com POB de 171, nós temos 4 horas de autonomia, nossa alternativa é com fim a ponto do táxi. 3895, só táxi direito em Alfa, ponto de espera da 10 torre, 1852, TV táxi, ponto de espera 262. Obrigado, bom dia. Bom dia. Estacionando com essa livre, bom descanso. 2196, desça para 4000 pés, ajuste no 09. 09 para 4000 pés, está 3206. Trip 5220, desça para o 050. 050, 5220. Parido 2223, isso é para 2000 pés, ajuste 1019, informa o tráfego à frente a 8 milhas, é um Charlie 20, seguirá como número 2 para aproximação. Fiel ativo descendo para 2000, o passarelo está reduzindo o máximo. 20 graus, 139, ajuste no 019. Meio decolagem pista 90, 1099, tá 3895. Pega 763, chame torre 1 no decimal 6. 2786. Rodolfo, 0D733. 3216, reduta para 1809. 789, tá 3206. Embaixo checado, avistando o chão. Tenta visual com campo 35, Rodolfo, 0D733. Pois é. Você 2230 autorizado, é posto estabilizado, localizador. Passaremos. 2887 para o táxi, 138 a bordo, 4 de autonomia, alterna Fortaleza. Fortaleza, pode confirmar o S? 138, 4 horas de autonomia. Mestre 738 Web, táxi parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1-1-8-6-1-1-0-9. Índia Alfa, 1-0-1-8-6, chamará lá, 1-0-9-9-9, 738 Web, obrigado. Modulando, pego os 1-4 para a torre, tá na escuta? Afirma, tá muito bravo. Como recebe a torre, Salvador? Gente, chame para o corte de frequência. Vento agora 120 graus, 12 nós, ajuste no 09, o tamanho de bravo. Testa para 3 mil pés, ajuste no 09. 3 mil pés, tá 3206. Pega os 1-4. Confirme. O PEVS 1-4 na sua escuta, aguardando transferência. Repetindo. O PEVS 1-4 aguardando transferência para o controle. Copiado. O PEVS então chama agora o controle, frequência 1-2-0-8, confirme sua posição. 1-2-0-8 está agora na... passou agora... Já está prosseguido aqui, afastado 8 milhas, prosseguido aqui pelo litoral para DCT, para Sergipe. Ciente, controle 1-2-0-8, o Pegasus 1-4. 1-2-0-8? Afirma, 1-2-0-8. 3-2-9-5, da colada 0-9, controle 19, controle 1-2-0-8, senhor. 0-8, está 3-9-5. Terceira 2733, tem pouso autorizado na pista no zero, vento 120 graus, 12 nós. Célio, bom dia, tá 3095. 3895, contato a data para o 340, voe Dael. Voando Dael, sobe a 34, por cidade Madeira Toledo. 3895, voe direto Dael. Dael, 3095. Trip. Você tem confirmado o ajuste para o 35220? 35220, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1-0-1-9. 4-1-0-1-9, 35220. Vento 120 graus, 129, ajuste 1-0-9, confirme o prod de decolagem. Tango Índia Bravo, confirme o prod de decolagem. Sergipe, estima pouso é 1h30. 1h20. Sente, 1h20. Copiado, senhor. Somente pela vertical, o senhor deverá cruzar 3 mil pés. Tem condições? Sente, então mantenha a posição, caso decolagem, vento 120 graus, 12 nós. E eu daqui a pouco informo quando possível decolar. 220, limite ao localizador. No limite do LOC, 5220. Espera da 1-0-0-1-0-2. Gente, mantém o ponto de espera, gente, 5728. 40. Passando externo, passado travado visual 2230. Gente, 2230, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde autorização. Seu escudo, senhor. Já 3191 Recife 1251 alternando 3625. 3625, Romano 3325. GP 5220, desça para 2000 pés, nossa patrulha interceptou o localizador, reporte estabilizado. Para 2000 pés, a patrulha interceptou o localizador, reporte estabilizado. GP 5220. De Lima, Papa Lima. Já bravo na escuta? Na escuta, senhor. Confirme, o senhor fez um outro plano para decolagem agora? Positivo, senhor. Foram feitos 5 planos hoje. 5 planos hoje, copiado. Tredo 2230, pista liberada. O senhor tem pouso autorizado agora, pista 0, vento 120 graus, 12 nós, ajuste no 09. Livre de pouso, passarei 2230. Meu amigo. Confirma o código estacionado? Gol 1777, após a passagem do Embraer da Passaredo na curta final, agora pista no 0. A linha mantém pista no 0, confirme visual com o mesmo? Afirmativa visual, após a passagem do Embraer, a linha mantém. O Passaredo informa que tem bastante presença de pássaros aqui no segmento de pouso. Sente muitos pássaros na aproximação final, copiado, senhor. Salvador, bom dia, 3216. 3216, bom dia, tráfego ainda no avistado. Correção, tráfego agora avistado, ajuste no 09. Continue em aproximação, agora de tradução de pouso, senhor. Efeito, 3216. Tango de Bravo, confirme, já fora do solo? Sim, senhor, está aqui no setor norte do horário, o senhor está visual comigo? Afirma, senhor, agora visual, por gentileza, então, cruze o eixo de aproximação, pista 110, reporte livrando. Reporte está livrando, Tango de Bravo, senhor. O Tango de Bravo, por gentileza, evite sobrevoo de aeronave solo, ok? Ok, tá ciente. Passaria do livrando? Bono 777, autorizado do colapso no 0, vento no 30 graus, no 09, ajuste no 09. Livre decolagem, gol no 777, obrigado, por favor. O seu solo foi o Zono 5, chame agora solo 219, senhor. 219. Solo Salvador, passarido 2230, Librão. 2230, Oceante, Alfa, Juliette, remoto no 4. Índia, Alfa, remoto 1 no 4. Índia, Alfa, Juliette, remoto no 4, 2230. Zulu 1-4, é o controle Salvador. Salvou o PS-04? Afirmativo, confirma a posição. O PS-04 está aqui mantendo DCT na, para Sergipe 500 pés pelo litoral. Gente, PS-04, não recebo o transponder. Ah, ok, vai verificar. Da pistão no zero, se afastando à sua direita, não deverá interferir com o seu pouso, senhor. Defende, no meio. Manda no ar do aeródromo, Tango de Bravo, vai ingressar no axé. Ciente Bravo, chame controle 1208, bom voo. Correto, bem regresso. Voo no 777, decolado ao Zono 5, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Gol no 777. Controle Salvador, voo no 777, decola, passa 1500 na ADAEL. 777, contato radar, sou para o 340, voe ADAEL. 340, voando ADAEL, voo no 777. Qual o número também de avarão, prossiga? Está ingressando no axé, tensões, sobrevoo no centro histórico e retorna para Engmar. Gente, Tango de Bravo mantendo 500 pés. 641, com informação Vitor, autorização 340 Guarulhos. 641 Guarulhos, autorizado, o nível 340, Perdulou 16, decola da 10, curva direita, da El Leda Benite, controle 120, decimal 8, transponder 5125. Webjet 6741 autorizado 340 para Guarulhos, Upper Zulu 160 via decola da pista 10 curva direita da Euleda Bridge 1208, controle 5125 transponder. 6741 correto, já vou chegar aqui no momento. Chamará no portão 10, 6741. Na 3-2 no meio, no solo zona 8, libera a direita, chama solo 1, 2-1, decimal 9. 2-1-9, 3-2 no meio. Papá, uniforme, papá, nem ciente, mantendo 500 pés na linha tutorial, ajuste 1-0-9. Trip 5220, vento de 1-40 graus, 0-1-9, ajuste 1-0-1-9. Pouso na pista no zero autorizado, trip 5220. Autorizado, pouso 5220. 3216, Alfa de Leste, 407. Alfa de Leste, 407. Sargento do tráfego, e pouso ali, mantém pista no zero, senhor. Faz o tráfego ali, mantém pista 10, Jeff 72. Leve 6721, chegada Mário, desça para o 050. Mário 050, né? Controle da 3895, cruzando nível 200, cruzando Leda. Na 3895, chame Recife 1251, na alterna 3325. Recife 1251, na 3325, na 3895. Azul 4076, sua identificação, chegada Mário, desça para o 060.